Seu podcast com as nossas recomendações semanais. Eu sou o Thiago Souza e aqui comigo, Fernando Neto. E aí, meu povo? Vamos nessa aí. Do outro lado do mundo, Renan Carlos. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, galera. Estamos aqui hoje para falar de Super Nintendo. Então se prepara que já vai começar o programa. Here we go! Amigo, tudo tranquilo? Vamos indo, tá foda. Nem tão tranquilo, né, Renan? Caralho, nem falo. Ah, tá tudo tranquilo, sim, pô, não foi tudo de boa. Renan, você quer compartilhar aí com o Fernando, cara, o que aconteceu hoje aí? Não tá tão tranquilo? É, fui no mercado. Poxa. Com a Débora e tal, nessa chuva, né? Aí voltando, eu pisei na calçada, só que é calçada com azulejo não, piso. Tipo de cozinha. Quando eu botei um pé, cara, eu fui de costas no chão na hora, cara. E foi compra, fui guarda-chuva. E me molhei, puta que pariu. E eu bati as costas bem no meio da guia. A calçada nocauteou, né, mano? É, você tá louco. Acabou com o meu dia, cara. Tô até triste. Fica... Pô, cara. É, não fica triste não, cara. A gente hoje vai só falar de jogos bons aqui do Super Nintendo, né? Jogos bons, porém que talvez a galera não reconhece apenas de ouvir o nome. Alguns vão reconhecer se virem o jogo. Ou talvez nunca ouviram falar mesmo, né? Então vai dar uma animada aí na sua noite, Renan. Pode ficar tranquilo, cara. Vai ser da hora. Nossa, até soltar rojão. Minha alegria. Nossa, o monte muito tá do bom, mal. Muito bom, muito bom. Você, Fernando, caiu ou não? Tá susto aí, tá andando bem ainda. Não, tô... É bípede ainda, por enquanto. Tô normal. Ai, caraca, muito bom, muito bom. Da hora, galera. Bom, vamos lá. Eu lembro claramente da época que eu tinha o meu Super Nintendo, né? Claro que era meu e do meu irmão ali, né? Irmão mais novo, vocês já sabem como é que é. Tô ligado. Mas foram, assim, um dos melhores anos da minha vida falando em videogame. Porque se a gente for analisar friamente o console e a sua época, né? O tempo de vida do console na época que ele existiu, talvez o Super Nintendo seja o console que mais teve títulos bons, assim, na sua época, né? Acho que ele não tinha... Ele tinha uma concorrência forte ali do Mega Drive, uhum. Porém, tinha alguns títulos aí, por exemplo, alguns deles a gente vai citar hoje aqui, que destoavam bastante. Então eu lembro do Super Nintendo com muito, muito, muito, muito carinho. Vocês tiveram também Super Nintendo assim em casa, pra poder chamar de seu? Como é que foi? Bom, o primeiro videogame foi o Mega Drive, eu era pequeno, tinha 8 anos de idade ali, né, 6, coisa e tal... E mais pra frente, eu fui ter bem mais pra frente o Super Nintendo, né? E eu lembro vividamente eu indo comprar esse Super Nintendo que eu tinha pedido, né? E a gente comprou nas Casas Bahia e tinha sido, na época, um valor, assim, que era absurdo pra época. Ele custou R$250 e eu lembro que aquilo pra época eu falava, meu Deus, nossa, tô comprando um Super Nintendo de R$250, caramba, nossa, mas eu mereço, pô, poxa vida, não sei o que, isso que lá. E aí eu lembro de chegar e instalar isso numa televisão que eu tinha, mas uma televisão pequenininha, assim, tubinho, né, 14 polegadas. Puta, velho, foi sensacional. O primeiro jogo já foi logo Mario World, né, mano? Foi, pra mim, foi, foi demais a experiência de jogar aquele título tão colorido, tão bonito, né? Graficamente, já vi uma diferença visível entre o Mega Drive e ele. E tinha uns colegas que tinham algumas fitas, né? E aí foram me emprestando e comprando fitas em feira também, etc. E foi uma das... eu também lembro com bastante saudades, assim, cara, dessa época. Eu fiquei muito feliz de ter ganhado esse videogame, tá ligado? Pode crer, cara, que loucura, né? A gente comprava fita na feira, né, cara? Exatamente, cara, eu comprava na feira, mano. Vê uma penca de banana, meia dúzia de laranja e um Super Mario. Maluquice total, cara. Sabe onde eu lembro que eu comprei uma fita de Super Nintendo? Comprei um NBA Jam. É. Vocês não vão... nunca vão acertar o lugar que eu comprei essa fita. Putz. Pode falar aí, cara. Não vou arriscar. Deixa eu tentar um palpite. Putz, sei lá, na Vícola. Não, não foi na Vícola. Perto de uma igreja. Putz, você chegou perto, Fernando. Eu comprei minha fita do NBA Jam pro Super Nintendo, cara, lá em Aparecida. Tem a ver, né? Ah, eu comprei um controle na Aparecida, cara. Aí, boa, Renan, muito bom, muito bom. Eu lembro, eu fui na Aparecida, era bem novo. Eu, né, também. E, cara, aquela feirinha que tem lá, tinha muito bagulho de videogame. Eu lembro que eu vi a caixa de um Game Boy Light. Da hora. E só sai no Japão aquela porra. Sim, tipo, cara. Na época eu não sabia. Falei, nossa, tem luz até ali. É. Que da hora. Game Boy Light é raro. Que loucura, né, mano? Mas falando das minhas lembranças aí de Super Nintendo, eu jogava muito, só que na casa de um amigo na rua. Aí, não sei se eu já contei isso aqui, a avó dele era mambeira, vinha lá do Paraguai. Olha. E trazia várias fitas, brinquedos, videogame. Da hora, hein? Era foda, ele tinha muita fita, cara, muita fita. Então passava... Nossa, é um puta achado isso daí, hein, mano? Passava tardes lá jogando. E, obviamente, enchendo o saco da minha mãe e do meu pai pra ganhar, né? Super Nintendo. Aí, um dia eu acordei, não sei se era... Dia das Crianças, se era algum churrasco, algum feriado, alguma coisa assim. Sei que eu acordei de boa. Aí minha mãe vai ver lá o que tem na mesa. Aí você pensou, pão? Tem pão. O que vai ter na mesa? Aí eu olhei lá, uma caixa grandona, toda... Como é que é? Embrulhada. Embrulhada, eu falei envelopada, né? Nossa. Aí fui lá, abri, falei, nossa, mano, Super Nintendo, meu Deus do céu. Só que... Acho que meu pai não tava na hora. Mano, foi foda. Porque eu não sabia instalar porra nenhuma na TV. Aí tive que esperar o meu irmão acordar. Ai, mano, muito pra bom. Pra ele instalar na TV. Muito bom. E ele jogar primeiro, cara. Nossa, foi foda. O modelo que eu tinha, ele era americano, destravado, certo? Uhum. Não era o da Playtronic, não. Era da Nintendo mesmo, normal. E veio a fita piratinha do Goof Troop, cara. Nossa, que da hora, cara. Olha só, mano, cacete. Veio um controle e o Goof Troop piratinha. Aí tinha aquele pôster bonito, todo em inglês lá, que tinha Donkey Kong, tinha Dos of Gaia e tal. Pode crer. E foi, cara, alegria por muitos anos aí. Por mais que, tipo, na época provavelmente já tinha um PlayStation, a informação não tinha chegado na perifa direito. Entendeu? E isso emendando aí com o que o Thiago falou no começo. Tipo, foi um videogame longevo? Sim, foi. Mas eu acho que, tipo, tem uma linha temporal diferente, pelo menos naquela época. A galera mais do centro, que tinha dinheiro, tava vivendo o presente. Aí você vai se afastando... É como se fosse viajando no tempo, a galera vai tendo as coisas mais antigas. É verdade, cara. É verdade isso daí, porque quando eu tive, o Nintendo 64 é que tava começando a ganhar notoriedade, assim. Ah, sim, muito bom, galera. Aí, fitas, cara, fita não... O máximo que eu tive, meu mesmo, era duas ou três, mas era sem pirata. Original mesmo, acho que só tive uma, que era... A gente era meio louco. Jogava jogo japonês, inglês, foda-se. O importante era jogar. Aí eu ia lá no centro de Santo André, dava fita lá, falava, quero trocar nessa. Aí a mulher falava, R$25. Aí eu pegava a fita. Exatamente. Sim. Exatamente, eu troquei muito. Pode crer, pode crer. Era isso, era na base da troca. Aí eu lembro que... Nossa, troquei essa Goof Troop, virou várias fitas. Troquei com a molecada, troquei no centro lá, na locadora. Aí até que minha mãe me deu de aniversário, outra pirata, né? Donald Duck, Mal e Maller. Da hora. Nossa. Bem legal também. Que louco. Aí foi isso, acho que foi o maior número de fitas que eu tive na época. Até o meu irmão vir com o PlayStation 1. Aí, cara, aí eu encantei com aquilo lá e eu vendi o Super Nintendo pra comprar controle, memory card, jogo. Da hora. E etc. Pô, legal. Eu também, cara, troquei bastante fita do Super Nintendo. E era, cara, uma experiência maravilhosa. Eu também não tive muitas, mas era isso aí, era de trocar. Tinha uma locadora perto de onde eu morava, que a mulher da locadora aceitava troca. E, cara, um dia a gente mexendo lá, achou o famigerado Chrono Trigger. Né? Na época a gente não falava Chrono Trigger, a gente falava Chrono Trigger. Nossa. E aí aluguei, fiquei maluco. E aí, cara, quantas vezes eu não tentei trocar aquela fita com ela e ela não aceitava por nada, cara. Ela não trocava o Chrono Trigger, cara. Eu tinha o Breath of Fire 2, que eu curtia pra caramba também, tentei trocar com ela e não consegui. Da hora, da hora. É, também ela é ligeira, né, cara? Tá é, merda. ela manjava. Eu fui que nem o Renan também, mano. Eu nunca tive fita original, só o Mario World mesmo, que veio com o próprio console. O resto era tudo de feira. Ó, só rapidamente aqui pra gente já falar dos jogos que a gente vai recomendar. Vou falar algumas fitas que vocês vão lembrar com saudade. Killer Instinct com a fita preta. Nossa. Doom com a fita vermelha. Cara, que nem eu falei, eu só fiquei na piratinha, nem sabia que tinha preta na época, never. Caraca. Era só pirata, mano. Nossa, eu cheguei a ver, mano. A Killer preta, putz, era linda demais. Ela era foda. Uhum. Mas é isso aí, agora os jogos que a gente vai falar, eu nem sei se eu cheguei a ver fita deles, hein, galera. Pra ser bem sincero com vocês. Eu acho que eu vi, tipo, essas fitas que já vinham mais de um jogo, essas Jack Sparrow aí, essas piratinhas, mas não era do próprio jogo, cara. Não sei vocês aí, se vocês chegaram a ver alguma, jogaram... Algum desses jogos aí vocês jogaram no próprio Super Nintendo? Não. Do que a gente vai falar, joguei o do que o Fernando vai falar. Ah, maneiro. Eu joguei o que o Fernando vai falar e o que você também, né? E o que eu vou recomendar não, olha só. Mas chega de enrolação, vamos para as recomendações. Vamos lá. Renan, começando por você. A gente hoje vai recomendar aqui jogos Super Nintendo e jogos que não são tão conhecidos, né? Não adianta a gente ficar aqui no feijão com arroz que todo mundo já fez, que todo mundo sabe, que todo mundo jogou, né? Sim. Vamos trazer aqui jogos de qualidade, mas meio obscuros de certa forma, né? Então fala aí pra galera o que você tá trazendo de recomendação no dia de hoje. Bom, o jogo que eu tô trazendo do Super Nintendo é o Nosferatu. Nosferatu, ele é meio que um mix de Castlevania com Prince of Persia. É muito interessante, assim, a qualidade de animação é muito boa, principalmente dos filminhos entre as fases, a apresentação. Cara, pro Super Nintendo é muito bom. Sim, cara, sim. Eu lembro que o Nosferatu eu cheguei a jogar no Super Nintendo, na casa de um amigo meu, e eu fiquei maluco, porque era quase que um filme mesmo, cara. As cenas de história, cara, era muito bom. Sim, mano. Sim. A jogabilidade, ele é bem... Nossa, eu ia falar cagado, ó. Galgado. No Prince of Persia, que é pulo um pouco mais preciso, corridinha... Se cair de muito alto, morre e tal. Da Só hora, que tem um porém, cara. Você enfrenta os monstros na porrada. Não tem arma, não tem chicote, igual Castlevania, não tem espada. Então você mata lobisomem, Sim. mata zumbi, mata Frankenstein, na porrada, cara. Tudo no mundo. É muito engraçado, isso. Ele era pra ter sido um título dos early years, né? Dos primeiros anos do Super Nintendo. Acho que 91, 90, 91, 92. Mas a produção dele atrasou. E tipo, foi sendo adiada. E saiu bem pra frente. Quando já tinha jogos superiores, assim. Questão de jogabilidade mais refinada, etc. Por exemplo, o próprio Prince of Persia do Super Nintendo, né? Que é um remake. E saiu... Sim, está extremamente bem feito. Mas não é demérito aí pro Nosferatu, cara. Ele merece ser jogado, ele é difícil. Você morre bem fácil. Porque como é sistema só de porrada, então ele parece. Ele tem uma jogabilidade meio de boxe. Você fica em guarda, você pode esquivar pra trás, pra Exato. Frente. Aí depois você pode dar uma umbrada e você tem que pegar cristais pela fase. Ele aumenta o seu poder, sua vida, e te dão mais combos pra você conseguir derrotar os inimigos. Só que aquilo, você tem que masterizar, ficar mestre nos esquemas da porrada, da voadora, etc. Pra não morrer. que é muito fácil morrer, chefe, tá? Então, cada porrada te arranca 2 lives. Facinho, facinho. Cacete. A versão japonesa, ela tem, acho que, o limite de 3 continues. A americana é infinito, porque eles viram que o negócio não tem perdão, né? Pode crer, cara. Ó, eu acho muito bacana, Renan, o esquema da batalha nele, da porradinha. Que é exatamente o que você falou. O personagem vai correndo igual o cara do Prince of Persia, os pulos bem parecidos, até as sprites são parecidas. Mas a hora que você vai lutar, cara, aquela posiçãozinha dele ali de guarda alta é muito maneiro, cara. Além de ser bem estiloso, dá uma sensação de resolver a parada na mão mesmo, saca? É muito bacana. Da hora. E ele parece que, eu não sei se é uma homenagem aos filmes de terror aí dos anos 40, 50, porque tem lobisomem, como eu falei, tem corcunda, tem tem uns macacos loucos lá que vai te atacar, Frankenstein, tem múmia, e assim... Não tem muito nexo à história. Tem lá, o Drácula acordou, captura a namorada do cara, e o cara vai de cavalo pro castelo, entra correndo e sai soltando a porrada em todo mundo, cara. É tipo, exatamente, parece um filme exatamente. B, tipo um roteiro de filme B. Mas, sim, é válido jogar. Se você... As primeiras fases são um pouco fáceis, são mais pra você aprender, mas ele começa a te cobrar mais pro final. Começa a ficar bem difícil. Então você vai repetindo bem as fases até você decorar o que você tem que fazer. Não é ele também que dá pra você dar aquele pulo pra baixo, que ele dá aquela escorregadinha pra passar umas partes e tal? É, tem parte que você tem que escorregar. Só que é isso que é um ponto baixo. É, se você não tiver um manual, você tem que ir na tentativa e erro até aprender o que ele vai fazer, né? É, eu lembro que tinha esse esquema. Mas um dia você vê na internet aí que logo, acho que na segunda fase, tem lá a frestinha. Aí você fica lá, cai quebrando a cabeça pra tentar passar. Mas você tem que correr, que é 2 pra frente, e vai correndo. Pra dar rasteira, você tem que segurar pra apertar o Y e pra baixo ao mesmo tempo, cara. Então, se você não tiver um controle bom, então ele pega um pouco nisso. Tem que ser bem preciso. O Y era o que pulava ou era o que batia, você lembra? São só 2 botões. O Y dá porrada e o B pula. Só isso. Mais nada. Ah, entendi. Aí todo o resto entendi, é combinação entendi, dos dois. Voador é tipo Y e B. É combo Y e Y. Aí pra você dar aquele... Tá, mano, no Street Fighter, você vai dar aquele chute alto, um chute forte. Sim, é sim. Pra trás e Y. Aí dá aquela pesada louca. Então, e te fazer uma pergunta, Renan. Essa jogabilidade, por ser um pouco mais limitada e precisar desse tipo de conhecimento, você acha que, por exemplo, hoje, pra quem a gente tá recomendando esse tipo de jogo, vai ter um pouco de dificuldade aí se tiver que jogar pelo computador, pelo teclado? É recomendável jogar no controle. Mas assim, no teclado dá pra jogar, porque são só 2 botões e os direcionais. 2 botões, é. Ah, maneiro. Exato, 2 botões dá pra jogar, mas sempre eu recomendo o controle, né? Acho que a experiência que os caras pensaram era no controle, então fica melhor. Jogaço, hein, Renan? Muito bacana. Você lembra se ele era grande pra fechar? Chegou a fechar ele ou não? Cara, não cheguei a fechar, mas cheguei acho que na quarta fase. Se eu não me engano, são 6 ao todo. É porque são muitas subpartes até você chegar em um chefe, entendeu? Aí são vários caminhos. Aí pra explorar tudo, é tipo assim, você vai pegar no caminho A ou B, aí o A dá mais 2 caminhos. E vai indo assim, sucessivamente. Legal, legal. É, e ele tinha tempo, né? As fases, isso, cara. Cada parte tem um tempo pra você passar. Então você fica um pouco já na pressão. Caraca. De fazer o... Sim. Chegar antes do tempo. E tem um tempo limite, acho que total. Se você demorar muito pra fechar o jogo, tem um final ruim. Igual Prince of Persia. Maneiro, maneiro. Pô, legal, cara. Se você fecha no tempo proposto, você consegue o final melhor e tal. Mas eu vou sentar e jogar mais. Porque ele, como o Fernando perguntou, ele é difícil, mas tem que se acostumar com os controles, entendeu? Ele não te pega pela mão e dá só coisa óbvia e fácil. Tem uma hora que ele aqui é muito punitivo, cara. Mas é um jogo interessante. Da hora. Pô, legal, excelente recomendação aí. E de uma temática muito boa, né? Que é essa temática de vampiro, né? De bestas aí, da hora. Sim. Muito bom, cara. Acho que é um plataforma honesto aí pra gente jogar até hoje em dia, sim. Muito legal. Pô, bacana, bacana, Renan. Muito bom. Da excelente hora. Recomendação. E vamos lá, vamos embora pra minha recomendação agora. Bom, galera, a recomendação que eu trago hoje, Fernando, é um RPG. Eu nessa época, jogava RPG, putz, demais, cara. Na época do Super Nintendo, muito RPG, cara. Eu curtia bastante. E às vezes, até como o Renan mencionou lá no começo, sem nem entender nada, cara. Eu lembro que teve RPGs que eu fechei em japonês sem entender porcaria nenhuma, anotando os símbolos mais ou menos assim pra não ter problema, tá ligado? Símbolo de sim, não e salvar. Então, né? Exato. Sabe que jogo que eu fechei assim? Aquele Dragon Ball que na batalha é um sistema de cartas, vocês lembram? Nossa, coragem, amigo. Cara, embaçado. É que na época eu curtia o Dragon Ball e tal, né? Ainda o primeiro Dragon Ball. Mas não é Dragon Ball que eu quero falar, não. O RPG que eu quero falar hoje aqui é um RPG mais aventuras, batalhas, né? Então ele lembra um pouco, na hora das lutas, até mesmo o Zelda do Super Nintendo, Link to the Past, que é outro jogão. Porque é um jogo que você não entra em uma batalha. A batalha, ela é meio que ação, né? Você vê o inimigo, se aproxima, dá o golpe. Se você não tomar cuidado, ele te acerta também com o golpe dele. E eu vou falar do Terra Enigma. Esse RPG bacana, na verdade... É bem desconhecido, pouca gente jogou ele, mas é uma pena, cara, porque ele tem vários conceitos bem interessantes, assim, e é um jogaço, ele é muito bonito também. Então, por isso que eu tô recomendando ele hoje. Eu, particularmente, fui jogar ele quando eu tinha o meu Dreamcast. Putz, eu também, hein, cara. Joguei nessa mesma época. Esse pá foi até com o seu então, CD, hein, cara. foi o meu, Renan. Certamente você usou o meu. Porque ele tava lá embaixo, lá entre os últimos. E eu falei, caramba, Terra Enigma, deixa eu jogar esse jogo aqui. E, cara, eu fiquei maluco. É muito bom, muito bonito. E você joga com o personagem ali com o ar. E é aquela história clássica de RPG, né? Você acorda com... Quer dizer, você começa o jogo com o seu personagem principal acordando. Como vários, e né? Aí você vai... Exatamente, como praticamente todos aí. E aí você vai descobrindo a história, vai avançando na história. Então, hoje em dia, tá bem popular aí essa temática de mundo invertido, né? Por causa do Stranger Things, lá da Netflix, né? Que é bem bacana e tal. Mas, desde lá de 95, quando o jogo foi lançado no Japão, eles já estavam abordando esse tema de mundo invertido. E você vai jogando com o seu personagem nesse mundo invertido, né? O seu personagem é o ar. E você tem que ir... Passando por torres, que são torres de labirintos, para liberar chaves que vão restaurar os continentes no mundo normal, né? Então, cada torre que você consegue terminar ela em um continente, você libera esse continente de volta à sua forma original. E é legal que ele usa os continentes exatamente como se fosse os continentes do mundo real. Então, por exemplo, você vai na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, é bem bacana. E ele aborda um pouco também, assim, na história, né, só falando aqui bem rapidamente, um pouco da evolução da Terra mesmo, sabe, do começo da Terra como um planeta, como foi evoluindo e tal. Pra vocês terem noção, lá no Japão, ele nem chama Terra Enigma, né, ele chama Tenchi Sozo, que seria, assim, a tradução aí, ao pé da letra, a criação do céu e da Terra, então é bem maneirinho. Porra, bem legal, cara. Bem maneiro. A trilha sonora dele, cara, é fantástica, eu curto demais aí, vocês sabem que eu gosto bastante de trilha sonora, né? E esse jogo tem uma trilha sonora muito, muito, muito boa. E esse sistema de batalha dele é bem legal, cara. Você não precisa parar. Você vê um inimigo, você não para pra entrar na batalha e aí você tem que selecionar o que você vai fazer, selecionar o ataque. Não, ele tem um menu pra você equipar itens, tem um menu pra você usar itens de recuperar. Porém, além disso tudo, né, você consegue batalhar no tempo real. O seu personagem, ao invés de usar uma espada, que era o clássico aí dessa época também, ele usa uma lança, então é bem bacana, é bem diferente. Eu curto muito esse jogo, recomendo pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Então, Thiago, da vez que eu joguei, que eu me lembro, né, naquela época, e nos emuladores depois, no é meio, pelo menos ali, a primeira vila, um pouquinho onírica, né, ficam uns pólens voando, e quando você sai no mapa do mundo... Ele é meio aquele mode 7, parece que ele tá dentro de um carretel gigante. Por que que fica assim? É justamente pra te dar a impressão que o mundo tá invertido, sabe? Então, tá pra dentro, então. Então, exatamente. O globo, ele é uma super... Imagina que você tem uma bexiga, uma bola, sim. Sei lá, o que você quiser imaginar. Então, a gente tá acostumado a ver o mundo na superfície dela, né? Então, a gente vai andando e a gente vê o horizonte e as coisas acabam porque a superfície está caindo, uhum. Né? Só que como no jogo você tá no mundo invertido, você tá pra dentro do globo. Então, ao invés de você ter o horizonte onde as coisas acabam, uhum. Né? Você, na verdade, verdade tem o horizonte com as coisas subindo. E aí por isso que ele dá essa impressão de que você tá, na verdade, no, nesse rolo gigante. Entendi. E assim, é uma camada única ou ele vai subindo? Como é que funciona? Não, é uma camada única, porque você vai caminhando e aí ele vai, tipo, você vai chegando... Aonde você chega, ele vai ficando plano, né? E o que você deixou pra trás vai entrando nessa espécie de rolo gigante aí novamente. Entendi. Da hora, da hora. Eu lembro que eu vi, assim, eu curtia as animações dele andando, de batalha, porque ele é um RPG de ação, né? Como você falou, parecido com o Zelda. Sim, e na verdade ele é tipo um sucessor espiritual do Illusion of Gaia, que também é um RPG de ação. Sim. É tipo uma trilogia. Agora só não me lembro do último jogo da série, pelo menos no Super Nintendo. Sim, cara, eu também não lembro, mas é um jogaço. Hoje em dia, a galera que quiser jogar aí ele, cara, tem várias... É, por se tratar de um RPG... Demanda um pouquinho de tempo, mas tem várias runs aí em português, dá pra você entender bem a história. Que a história é bem bacaninha também, não é nada muito complexo, mas é bem legal, que é restaurar o mundo aí ao normal, né? Sim. E é isso, cara, é um jogaço, recomendo bastante pra todo mundo. Se você puder, joga esse jogo, cara, Terra Enigma é bem legal. Ah, tá, só aqui complementando, aí a trilogia é Soul Blazer, Illusion of Gaia e por último Terra Enigma. Sendo que o Terra Enigma saiu no Japão e na Europa, não saiu nos Estados Unidos. Então por isso que a gente não via por aqui. Exatamente, exatamente. Não que a gente esteja nos Estados Unidos também, né? Não, tá na América, né, irmão? Mas eu gostaria de estar nos Estados Unidos. Opa, é só um dois. Não sei, talvez não, não sei, tenho minhas dúvidas. Com certeza, oxe. Não, mas acho que sim também. Fernando Neto, diga aí. O que você traz de recomendação aí para os nossos ouvintes e ouvintas? Ai, cara. Bom, vamos lá. A minha recomendação, ela talvez tenha sido jogada por quem acompanhava bastante o Super Nintendo na época. Eu vim conhecer depois de ter o console. Na época eu não cheguei a jogar no console, mas eu joguei recentemente e eu achei muito maneiro. O nome do jogo que eu vou recomendar é Zombies Ate My Neighbors. É, na tradução livre aí é da Zombies hora. Comeram Meus Vizinhos, né? Então... Exatamente, é um nome curioso, né? Aqui pra nossa cultura. Um tanto quanto de duplo sentido, né? Bom, esse jogo, ele é muito maneiro, né? Ele tem aquele visual que você olha ele meio de cima, assim, tal. E a jogabilidade, ela é bem facinho, o que funcionou muito pro emulador, tá? Pra você que for tentar jogar ele no emulador, você vai se dar muito bem, porque, tipo, funcionou muito, né? E em resumo, é basicamente assim, você tem a sua casa naquele velho estilo... americano, assim, né, de jardim com graminha e aquelas cercas de madeira, e aí basicamente você tem que ficar passando de uma vizinhança pra outra, salvando seus vizinhos, né, você passa em cima do seu vizinho e tal, e aí você salva a vida dele e aparece automaticamente a pontuação que ele dá pra você quando você salva ele, pro zumbi não necessariamente comer ele. E o da hora é o quê? Que o zumbi no jogo, ele remete àquela coisa que se tinha sobre zumbis nos anos 80, nos anos, né, 90, 70, que o zumbi era um ser em cultura mitológica, assim, que ele era, né, algo que vinha dos mortos, que saía da tumba, assim como foi no clipe do Michael Jackson, no Thriller e tal, né, não era aquela coisa Sim. que é nos jogos de hoje, que é um humano doente, né, por algum tipo de vírus que acabou morrendo e aí tendo essa necessidade de comer carne. Sim, é mais aquele zumbi do Romero, né? Exato, exatamente. Muito bom. Isso aí. E aí é muito maneiro, você joga com dois protagonistas, né? Não vou saber o nome do menininho, da menininha. O molequinho, ele tem uma cara de aloprado, cabelo espetadaço, assim, aqueles óculos 3D dos anos 90, que é vermelho e azul. Da e hora. Ele tem uma pistolinha colorida, assim, é muito maneiro, cara. Nossa, é muito divertido. Eu tenho a impressão que vocês até já jogaram, não é isso mesmo? Sim, cara, é um excelente passatempo. Eu cheguei a jogar ele até no Super Nintendo mesmo. Uhum. E dá pra passar boas horas aí jogando ele, cara. Ele é bem divertidinho mesmo, cara. Bem maneiro. Sim, eu joguei na época. Ainda Cara, todo pirata, né, foda. Joguei na casa de um amigo meu. Achava bem legal, porque ele é diferente. Por quê? Porque ele é americano, cara. Feito pela LucasArts, a empresa. Exato, do George Lucas Arts. Entendeu? Acho que ele foi publicado pela Konami, se eu não me engano. Mas aquele estilo, eu não sei, os jogos americanos, você via a diferença entre eles e os japoneses. Era meio freak, assim, muitos personagens, aquela animação meio cartunesca, aquela Exato. Parada de ponto, eu não sei. Então, assim, não deixa de ser um bom jogo, cara. Aliás, grande parte dos jogos americanos eram meio freak, assim, né, pra NES. Sim, pra NES, acho que a partir do Super Nintendo deu uma boa diferença, assim, quando entrou o Mega Drive, por exemplo, lá, quando a Electronic Arts entrou nos consoles, você via bem a diferença entre um e outro. Ele puxava mais pro jogos de PC da época do que pro estilo japonês. Eu não sei, diferença cultural, tipo de produção, etc. E o bom também, né, do Zombie Ate My Neighbors, que eu curto muito aí, é aquela visão top-down dele, né? Você tá vendo ali de cima o personagem, e isso facilita bastante aí na hora de jogar, e deixa o jogo mais fluido também. É muito bom mesmo esse jogo, cara. E ele é bem divertido, né? Ele tem um humor aí bem característico. Se eu não me engano, ele usa uma pistolinha d'água, não é, Fernando? O personagem? Sim, exatamente. Exatamente. E é, mano, ele é bem peculiar esse jogo, porque aí ele remete ao que se discute hoje. Assim, é lógico que de uma forma bem mais humorada e bem mais divertida, uhum. né, no jogo, mas ele remete a uma coisa que se fala sobre as histórias de zumbi hoje, por exemplo, né, no The Walking Dead, quando a gente vê as informações sobre zumbi, a gente entende o quê? Que se acontecesse um apocalipse zumbi, não necessariamente somente o zumbi seria o que nós iríamos temer, né, mediante ao apocalipse, o humano poderia mostrar suas várias uhum. faces. Né? E lá você tem isso de uma maneira muito mais simples, claro, né? Que são personagens que não são zumbis, são humanos, mas que te fodem no jogo também, tá ligado? Pode crer. Tem um bebezinho que ele taca machado em você, um bebezinho, mano, insano, é muito foda. Da hora, cara, é legal. Eu lembro que logo no começo você sai assim no jardim, tem um pessoal fazendo churrasco, né, cara? É bem divertido, cara. Isso, tem uma cheerleader pulando Sim. pra caralho. Pô, muito bom, cara, é um jogaço mesmo, recomendo muito também aí. Zombie Ate My Neighbors é da hora, cara. Só mais uma coisa, o jogo ele também meio que presta homenagem a todos os filmes de terror dos anos 50 até a década de 80 ali, mais ou menos. Então, Sim. tem Lobisomem, Frankenstein, é quase puxando lá o mesmo que tinha no Nosferatu, lá que eu falei no início do programa. Então, ele não só tem zumbis, ele tem vários Exatamente. Tipos de monstros. Aqui tem fase pra caramba. Eu particularmente nunca fechei. Eu também nunca, eu não fechei. E a terceira fase, ela é do Capiroto. Porque ela vem tipo o Jason, assim, ele vem com aquela máscara uhum. e aí ele vem com uma serra. Ele é muito mais rápido do que você e ele, mano, ele devora a sua vida cada vez que ele passa com aquela serra elétrica. E não é um Jason, é vários, tá ligado? E só lembrando que... É complicado. O jogo, ele teve uma continuação, se chama Go Patrol. Exato, Go Patrol é bem legalzinho também, mas esse eu infelizmente joguei tipo, sei lá, 10 minutos assim, em emulador só e tal, não me pegou muito igual o Zombie Ate My Neighbors. Uhum. Mas é o mesmo princípio, né? O Go Patrol é o mesmo esqueminha, tem os dois personagens, ele só evolui um pouquinho o jogo, né? É basicamente a mesma mecânica e tal, mas vale a pena jogar também. Excelente, né, amigos? Bom, muito bom. Três recomendações aí pro Super Nintendo que, como a gente mencionou, se você não tiver um Super Nintendo agora, dá pra jogar no emulador aí do sucesso. Tem pra todo gênero, né? Tem uma plataforma mais cadenciada com o Nosferatu. Tem um RPGzão de ação, né? Com Terra Enigma. E um joguinho mais divertido, mais freak Sim. aí, mais aceleradão, que é o Zombie Ate My Neighbors. Pra dar uma boa referência pra galera, o Zombie Ate My Neighbors seria como se fosse um Left 4 Dead da década de 90, assim, sabe? Aquele frenesi, você sai correndo, matando zumbis, é bem maneirinho, cara. Bem pensado. E ele é tipo assim, ele é Left 4 Dead com um tom de humor de Plants vs. Zombies. Sim, tipo isso, pode crer. Muito bom, amigos, muito bom. Valeu pelas recomendações. Então, chegamos aqui, depois de correr aí pelo alguns jogos do Super Nintendo, na nossa sessão de e-mails / feedbacks, né, amigos? E hoje a gente já começa uma boa notícia aí. Rufem os tambores, se preparem aí, porque nós temos o nosso primeiro e-mail, olha aí. Eita, que enfim. Aí, galera, da hora. Nosso e-mail perdeu a virgindade. Muito agora louco. Já é um rapazinho agora. Ou uma rapazinha, não sei, né? Sei lá. Pô, muito bom. Uma rapariga. Uma rapariga, pode crer. Renan Carlos, por gentileza. Diga. Leia para todos nós aí qual que é o e-mail que foi enviado para nós. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar todos os participantes do checklist. Quero dizer que a cada podcast consigo ver uma evolução. Que pretendo assistir o Yahoo Show depois deste último cast que foi ou que ficou monstro. E deu vontade de ver se é bom mesmo. E gostaria que vocês fizessem um cast sobre os boss, acho que tá falando de chefões, né? Exato. Que consideram mais tretas, tipo Nemesis, entre outros vilões que vocês acham mais foda. Bom, é isso, espero que continue a fazer esse ótimo trabalho. Legal, legal. Quem que mandou o e-mail aí, Renan? Leonardo. O Leonardo Oliveira. Da hora, Léo. Obrigado aí pelo e-mail. E acho que é uma boa sugestão, né? O que vocês acham aí dessa sugestão de um cast sobre os boss? Valeu, Leonardo. Cara, eu achei excelente essa sugestão, bacana, na moral. Legal. Sim, enfim, bom assunto pra se tratar. Uhum. Mas não sei se só pelo chefe, ou se a gente iria abordar um jogo também. Legal, legal. Ou poderia ser batalhas mais épicas, mas a gente vê mais pra frente. Bacana, ó, a gente pode talvez, ó, cair ali no Shadow of the Colossus, que só ele tem 16 boss, que tal? Eu pensei a mesma coisa, mas é, isso todo aí. Mundo já falou disso aí. Quem sabe, quem sabe. Muito bom, mais uma vez, obrigado, Léo. Galera, nosso e-mail, galera, é checklistpodcast@gmail.com pra vocês mandarem recomendações e dar feedbacks pra gente, tudo que a gente pode melhorar e tudo que a gente pode aplicar aí pra cada vez mais, estamos de acordo com o que vocês querem, não querem e etc. Excelente, galera. A gente também tem, né, o nosso blog, onde a gente posta os episódios lá, e eu quero ler um comentário aqui também sobre o cast do Yu Hakusho. Comentário aí do Henrique Crozer. Valeu, Henrique, pelo comentário aí. Geralmente todo cast ele tá comentando lá. E aqui no nosso site, no nosso blog, ele diz o seguinte: parabéns pelo trabalho, muito bom. Obrigado, cara, valeu. E ele começa dizendo: a propósito, no começo, quem ganhou do cara de pedra foi o Kurama, o mais motherfucker do Yu Hakusho. Cara, inclusive, todo gente... mundo falou isso, né? Exatamente, exatamente. Galera, vocês o estão Doc, certos. Todo mundo falou aí. A gente precisa parar de gravar bêbado. Eu acho que é uma boa recomendação. É a primeira que vocês poderiam mandar no e-mail, eu acho. Exatamente. E vamos lá, ele continua dizendo: se querem conselho de anime, conheço uma porrada. Boku no Hero, Academia, One Punch Man, Bakurano, Onze Olhos, Samurai Flamenco, até o episódio 19... Quer dizer que ele acho que só recomenda ter o episódio 19, né? Mas vamos lá. É, ele... Zagapain. Depois disso fica um lixo, mano. Saquei. Blast Hater, Tegen Tropo, Aguren Lagan, Modoka Mágica e muito mais. Modoka Mágica não parece tipo um brinquedo brasileiro? Eu comecei a assistir esse anime aí. É Madoka Mágica é o nome. Madoka. Aqui tá Modoka, hein, cara? É, tá escrito Modoka, mas é Madoka Mágica. É maneirinho, cara, é legalzinho. E aí ele fala: se quiser anime, conheço anime até dizer chega, abraço. Valeu, Henrique, abraço pra você também, cara. Certeza que, ó, vou falar, eu conheço alguns também do que você citou. E são ótimas recomendações também pra gente talvez pensar no futuro aí. Bem próximo também, galera. E é isso, amigos, vamos lá. A gente tem a nossa página no Facebook também. Então, se vocês quiserem acompanhar os nossos posts, até interagir com a gente. Renan, como é que a galera acha a gente no Facebook? Nossa página no Facebook é o facebook.com/checklistpodcast. Muito bom. E também agora, recentemente, a gente tem um canal no YouTube. Então aqui na descrição do post vai ter o link lá pro nosso canal. É só pesquisar por Checklist Podcast. Talvez você ainda não ache a primeira resposta, nosso canal. Mas, para facilitar, temos o link aqui no Facebook e também na postagem desse cast. Se inscrevam lá. Ainda tá valendo o desafio de que, se até esse cast ir pro ar, gente não vai falar que dia que a gente tá gravando, mas se até o dia que ele for pro ar, a gente tiver pessoas novas inscritas no cast, nós aqui do Checklist estamos nos comprometendo em fazer um vídeo com recomendações sobre filmes nacionais, hein? Uhum. Então, eu tô acompanhando diariamente aí. Se inscreva, se você quer ver mais recomendações ou só quer ver a gente tendo que fazer vídeo que nem os desgraçados, é só se inscrevendo lá e você vai poder acompanhar também no YouTube. Beleza? Da hora, da hora. E é isso, galera. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Obrigado pelo download, obrigado pela parceria, por curtir e compartilhar aí o cast com seus amigos. E até o próximo cast. Valeu! Valeu, falou. Até mais, galera. Falou. Vindo do tempo. It would help if I played it at first. Hey, a song would it be so adverse? I wish I'd been warned, now I'll be mourned. I think that my head is gonna burst. All they said, it is still a sweet game. I really have no one to blame. So play today, you won't be ashamed. This song is driving me insane. It's similar to crack cocaine. Addictive at first, now somewhat inhumane. Please give me some aspirin, I have a migraine. Migraine, I'm to blame. Airplane, ascertain. Barrel, feeling tame. This game entertains. Boarding, gyroplane, open lane, novocaine. Urethane, window pane, no right for entertains. Mario 64, that game's good down to the core. That game is sweet, playing it is not a chore. You jump around like a fool, Super Mario is super cool. So play it all day, don't go to school. It would help if I played it at first, this song wouldn't be so accursed. I wish I'd been warned, now I'll be mourned. I think that my head is gonna burst. All that said, it is still a sweet game. I really have no one to blame. So play it today, you won't be ashamed. Super Mario 64, that game is good down to the core. That game is sweet, play- Qual que é o nosso e-mail, Fernando? Sabe dizer aí pra galera? Nosso e-mail. Exatamente. Não. Deu aquele tempo, né? Pra pensar. Fala um e-mail pro pessoal aí, pô. É checklistpodcast@gmail.com. Nosso e-mail é checklistpodcast@hotmail.com, galera. É arroba Gmail, maluco. Gmail? Foi é mal, Gmail. Cara, eu não vi. Eu falei de quilômetro, eu não consegui abrir as coisas aqui por conta de que eu tô com medo de cair tudo de novo, você mano. Falou, foi mal. Você falou checklist. Não, falei. Vai, manda aí. Ai, babei aqui no computador. Ah, que escroto. Vai, mano, fala aí antes que... Vamos lá. Nosso e-mail é checklist@... É arroba Gmail, mano. Checklist podcast, né, mano? Pera aí, deixa eu abrir aqui pra eu... Não, é isso, mano. Vai dar fé que é isso aí. Eu tô com medo de abrir aqui e cair, velho. checklistpodcast@gmail.com, não é isso mesmo? Isso, exatamente. gmail.com, tá, né? Vamos lá, então.